pela fé tudo é capaz. Inalcançável é pra quem não tem o dom de transformar desejo em pontes pra chegar. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. E a gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar. Invencível é quem nem pensa em desistir. Os espinhos, trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra Deus. A gente nasce pra vencer.